coração seu mal foi se apaixonar por um falso amor repentinamente. Ela prometeu sempre te adorar e te esqueceu muito de repente. Coração, você esperando está terminar a dor que no peito sente. É melhor você ir perdendo a fé, porque hoje é um coração doente. Coração que sofre uma doença que não tem cura, não há doutor que lhe assegura sua total recuperação. Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes e transformou-se em cicatrizes no chão deserto de uma paixão. Aqui vai o nosso abraço pra Goiás e Mato Grosso, minha gente. A tristeza entre nosso ser, sem dizer por que ela vai ficando. E depois não diz quando vai sair e no coração fica machucando. Eu não sei o que sem explicação, é uma solidão que vai aumentando. Coração, o seu dever é bater, agora você só vive apanhando. Coração que sofre uma doença que não tem cura, não há doutor que lhe assegura sua total recuperação. Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes e transformou-se em cicatrizes no chão deserto de uma paixão. Coração que sofre uma doença que não tem cura, não há doutor que lhe assegura sua total recuperação. Porque seu mal com o passar do tempo criou raízes e transformou-se em cicatrizes no chão deserto de uma paixão.